tem um cheiro de galpão que reacende meu olfato de guri. É pai de fogo da memória dos fogões, essência bugra que me trouxe até aqui. Esta maneira tem um cheiro chimarrão, de seiva chucra derramada no braseiro, quando a fumaça do angico se mistura com um odor de figueirilha no palheiro. Quando a fumaça do angico se mistura com um odor de figueirilha no palheiro. Que furou e no cantinho da memória se perdeu. Esta maneira tem sabor de araçá, jabuticaba, guabiroba e ticum. Por isso lembro um tempo bueno de piá, enlambuzado de pitanga e guabiju. Por isso lembro um tempo bueno de piá, enlambuzado de pitanga e guabiju. Que o tato esqueceu, é ser de novo o que eu fui e já não sou. Esta maneira tem um quê de nostalgia, que traz de volta o romantismo do cantor, revigorando um coração que endureceu e não queria mais ouvir falar de amor. Revigorando um coração que endureceu e não queria mais ouvir falar de amor. De pitanga e guabiju. Por isso lembro o tempo bueno de piá, enambuzado de pitanga e guabiju.